É isso aí então, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Wesley Rodrigues e vamos começar aqui o nosso debate RBC Esportes. Do meu lado esquerdo tá o Fábio Vaz, Fabinho, daqui a pouco fala aí, daqui a pouco eu chamo eles pra bater um papinho, pra dar o seu ok. Do meu outro lado, do meu lado direito, tá o Nuno Júnior. Vou começar rapidinho com o Fabinho. Ei, Fabinho, boa noite, né? Fala, Wesley, fala todo mundo ligado aqui na Red Best Comunicação, na RBC Esportes. Muito boa noite. E é isso, mais uma segunda-feira. A gente tá naquele período de data FIFA, né? A gente tá naquela fase da abstinência, né? Tem futebol aqui no Brasil, mas o pau comendo pelo mundo aí, né? Sim. Eliminatórias pra Copa. Amanhã o pau vai comer na Argentina. Mas estamos aqui na preparação, né? O Nova Iguaçu se preparando para a Série D, que começa no meio do mês de abril. Isso. Os times também se preparando para o Carioca. Vamos que vamos. Isso, e falar em Nova Iguaçu, se Nova Iguaçu não ficar numa posição boa aí nessa Copa, nessa Série D aí, no ano que vem não tem nenhuma competição nacional. Fica fora de todas as competições nacionais, né? Porque eles até o presente momento, sim. Não tem Copa do Brasil, não conseguiu vaga, também não. Se não passar para uma boa fase aí, ou se não chegar aí ao ponto, dos quatro primeiros ao ponto de ir para a Série C, também fica sem competição nacional. Então, é complicado para a equipe aí da Baixada Fluminense. É, para o Nova Iguaçu, basicamente é Copa Rio Futebol Clube, né? Vai ter que jogar tudo na Copa Rio para beliscar uma vaguinha, seja na Série D ou seja na Copa do Brasil do ano que vem, né? Vai ter que jogar todas as fichas, óbvio, na própria Série D, né? Desse ano, para quem sabe conquistar o acesso. Que bateu na trave ano passado, né? Ficou pelo caminho nas oitavas. Sim. Mas a Copa Rio vira mais do que prioridade pro Laranjão da Baixada. É isso aí, do meu lado esquerdo, Nuno Júnior. Boa noite, Nuno Júnior. Boa noite, chefe. Boa noite, Fábio. Tamo junto aí, mais um programa. É isso aí, Fábio já resumiu tudo. Vamos ver como é que vai ser essa partida amanhã. Tô aqui já nervoso. Brasil e Argentina é sempre uma parada diferente. Quem isso. Puder, arroba nunojunior.oficial. Segue lá, tamo junto. Isso, segue o pai lá. Vamos lá. Falar em seleção brasileira, data FIFA, a gente não pode esquecer isso sobre as declarações provocativas do Rafinha antes do Super Clássico de amanhã. O atacante brasileiro aí, Rafinha, afirmou aí que o Brasil dará uma paliza, né, na Argentina no próximo Super Clássico. As declarações que aumentam aí a rivalidade saudável entre as duas seleções, ou pode ser vistas como desrespeitosa, Fábio? Cara, futebol tem disso, né? O futebol raiz, né, tem disso. Tem essa coisa de falar, de provocar, mas aí também vai ter que estar preparado para ouvir, né? Há rumores que a Argentina vai levar o caneco da Copa do Mundo para apimentar mais ainda essas provocações do Rafinha, né? Tipo assim, nós temos e ustedes no tienen, né? Só que eles têm que lembrar que a gente tem 5, tá? Eles têm mal e porcamente 3. Mas é assim, é do jogo, faz parte. O Brasil precisa dessa coisa para botar mais gasolina nele próprio, né? A vitória em cima da Colômbia na semana passada foi uma vitória heróica, foi uma vitória aquela da Bacia das Almas, e o Brasil precisa dessa vitória para cima da Argentina, não apenas visando a questão da classificação, né? Nós estamos em terceiro com 21 pontos, a Argentina tem 25 que a Argentina tem. A Argentina, por sinal, que pode se classificar em caso de empate. Já pode garantir o seu lugar na Copa do Mundo já amanhã, em caso de empate. Aí, para eles se classificar para a Copa do Mundo, passando por cima da gente, para eles vai valer como se fosse uma quarta estrela no escudo. É. Né? Então, isso aí, para mim, é válido, super válido. É para a gente entrar com sangue nos olhos mesmo, partir pra dentro, porque vale e vale muito esse jogo de amanhã. E você, Nuno? Cara, vale muito. Assim, é complicado, porque hoje em dia não é que nem na época do Romário, né? Então, algumas declarações que, pô, nos anos 90 era uma coisa que tava no sangue ali. Hoje em dia a parada mudou, pô, até porque é uma modernização disso tudo. Mas tem que ter essa rivalidade também, gente. Os caras. É, cão e gato, né? Mas, tudo bem. Foi forte quando ele fala do extracampo ali, mas. Acho que todo futebol, o chefe, também não acho que tá tão quadrado ainda assim, não. Tem a rivalidade, Brasil e Argentina. Cão e gato, não tem jeito, a gente se morre de um lado e se morre do outro. É assim, provavelmente um argentino também falaria da mesma forma. Vamos ver como é que vai ser dentro do campo isso aí. É, o pessoal tava falando nas outras mídias, né, que o Rafinha tomou um soco na boca no último que ele participou, que ele saiu chorando, né? Então ele fala isso pra pimentar as coisas, mas na hora do jogo lá ele toma uma bordoada, não aguenta. Então é complicado. Eu tenho minha opinião contra o argentino. Eu não gosto muito de argentino, apesar que eu gosto muito da Argentina, né? Nuno, Fabinho sabe quem é, né? Nuno então sabe, é o que mais sabe, né, Nuno? são outras questões. Outro tipo de jogo. Ele fala, quando ele a vê na televisão, né, quando ele vê ela lá na televisão, aí ele fala, olha, chefe, olha lá, Argentina, do Rosário Central, né, é bonita a mulher, mas não sei se a gente, eu não gosto muito da Argentina, ela gosta do Brasil, porque ela mora aqui, né, então, complicado, mas eu argentino, cara, a gente tem que. A nossa fama já não é muito boa, cara. Do argentino, pior ainda. Acho que eu, se eu tivesse condições, eu iria pra um lugar bem estrangeiro, sabe? Tipo Japão. Chegasse lá e andasse pelo meio da rua. Aí ia começar a fazer alguma merda. E em vez de ficar com a minha popularidade lá, eu ia começar... Eu sou argentino, pra passar essa popularidade ruim pra outros países, cara. Da nossa pra lá, porque... Esses caras não se fala muito que escreve, não, cara. São metidos a besta. São coisas que. Se você for ver lá, eu não gosto nem de ver a imprensa de lá, porque é muito chato. Sei lá, eu não gosto muito de comentar sobre a Argentina pra talvez não receber um processo. Mas então. Eu também concordo sobre o assunto da rivalidade, né? Tem que ter rivalidade. É claro que, como o Nuno falou, os tempos são outros, né? Coisas que a gente falava lá atrás não se fala hoje. Por exemplo, aquele soco que o Romário deu no Edmundo, se fosse outrora, se fosse hoje, ele estaria banido do futebol, né? Fora as outras questões que aconteciam, tipo o Júnior Baiano. O Júnior Baiano era pra estar expulso do futebol há muito tempo, se fosse agora, né? E assim vai. Mas vamos ver como é que vai ser, né? Tá rindo? Júnior Baiano era fogo, mano. Eu tava vendo. Tudo era canela pra ele, né? Canela ali em qualquer parte do corpo. Ele era um zagueiro que chegou aí pra seleção, ele saía jogando e tal. Depois ele foi. Acho que ele foi ficando velho, foi ficando mais lento. Pô, foi só baixando o sarrafo. Não, mas ele batia o sarrafo novo, Nuno. Não, ele deu mas um soco, foi piorando. Ele deu um soco no maluco. Eu não esqueci o nome do maluco, cara. Num cabeludinho. Cara, ele deu um soco literalmente naquele cara. Eu não sei como é que ele não foi expulso depois. Também não tinha vara, não tinha nada, né? Não tinha coisa nenhuma, mas... Nada. Mas, pô, mas era do jogo. Soco? Em 98, né, aquela derrota para Noruega, no caminho daquela campanha, bota na conta do Júnior Baiano. Né? Pois é. Porque ele falhou no gol que tomamos com a bola rolando e fez o pênalti que, se não me engano, abriu o placar. Né? Então bota na conta do Júnior Baiano. Né? Mas é aquela história que você falou, né? O futebol era outro, eram outros tempos. Era outro. E você vê que as coisas não mudam. Eu vejo, eu gosto muito, eu sou muito saudosista, eu gosto muito do futebol lá atrás. E às vezes eu vejo vídeos, né, no YouTube mostrando, mas chega no Júnior Baiano, chega a dar nervoso, cara. Ele dava uma voadora, tesoura nos outros, dava voadora, dava chute, pontapé, cabeçada, ajoelhada. Deus me livre. Mas vamos lá. Segundo tópico aqui, né? Sobre a reeleição aí do Edinaldo Rodrigues como presidente da CBF, né? O Ronaldo tentou aí ser presidente, ele foi num podcast, no Charla Podcast essa semana agora que passou. Ele deu algumas declarações, inclusive contra, falando do Corinthians, né? Tipo, se o Corinthians desse uma possibilidade dele comprar, ele compraria. A torcida do Corinthians soltou uma nota oficial dizendo que não vai comprar nada e não sei o que, etc. Dá uma polêmica isso também. E ele falou sobre a retirada dele, né? Ele disse também, para complementar isso aqui, ele disse que das 27 federações ele só foi ouvido por 3. As outras não foram, ele não foi ouvidas. E o Vitor Sérgio Ramos, ou VCR, né? Disse, bota o nome dele, colocou numa publicação lá no TNT Esporte, na página dele no Instagram, dizendo que os clubes das federações ganham uma merenda, né? Uma mesadinha, né? Então tá tudo indicando que seja o Edinaldo Rodrigues que vai ser reeleito aí presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a vulga CBF. E com apoio unânime, né? Então vamos lá, sua reeleição representa uma continuidade positiva para o futebol brasileiro, por mais que a gente já sabe as nossas opiniões, ou indica uma falta de renovação da gestão esportiva? Fabinho? Cara, eu acho que assim, infelizmente aqui na nossa política esportiva no Brasil é complicado, porque a gente vê dinastias. Né? Tivemos a dinastia João Avelange, tivemos a dinastia Ricardo Teixeira, e agora estamos vendo, né? Depois daquele furdunço, né, que foi feito, né, a gente imaginou assim, agora vai. Mas aí surgiu esse cabra aí, esse Edinaldo aí, que, sinceramente, depois que ele assumiu, daqui pra frente foi só pra trás, né? Pois é. Então, a chegada dele à presidência, em alguns pontos, houve alguns avanços, né? Aumento nas premiações. Só no futebol feminino, a meu ver, né? Que os outros... futebol feminino, mais por pressão da imprensa. Sim. Eu acho. Sim, concordo. Mais por pressão da sociedade, da imprensa, essa coisa. Não, agora a mulher tem que se empoderar e pererê, coisa e tal. A CBF não podia ficar de fora desse movimento, que é muito bom, por sinal. Sim. É importante. Mas, tirando isso, eu não vi grandes avanços, assim. Se a gente pensar em nível de futebol mundial, a CBF meio que parou no tempo. Exato. Né? Futebol de campo. Nas outras modalidades referentes ao futebol que são chanceladas pela CBF, meio que mantiveram, né, seu ritmo, né? O Areia ganhou o Hexa, o Salão ganhou o Hexa. Tudo bem que eles também têm um pouquinho ainda das suas gestões próprias, né? Porque elas hoje elas são... Que são federações diferentes, né? São setores diferentes dentro da CBF. Mas a gente não vê tanto avanço. E agora você vê, para acontecer uma renovação de verdade, tem que começar pelas federações estaduais, eu acho. Né? Exatamente por isso. Por quê? Tem muita cabeça velha. Sim, principalmente o Rubinho. Se a gente pensar, o Rubinho. O Rubinho é um cisterna. A gente tinha o caixa d'água, ficou o cisterna. Então, para mudar a CBF, tem que surgir muitas cabeças novas nas federações estaduais, para que eles possam enxergar assim, realmente, tá na hora de mudar. Vamos ver, porque olha só, ele foi eleito, ok, por aclamação, só para dizer que teve eleição, pererê pão duro, show. Sim. Vamos ver se o Brasil acontece de, sei lá, uma hecatombe, que não é muito difícil na atual conjuntura, ok, que a gente ganhou, se distanciou. Mas na situação que nós estávamos até o jogo com a Colômbia, a gente estava correndo risco de ficar de fora do G7. Exato, de ficar fora da Copa, né? Isso nunca aconteceu. A gente estava correndo aquele risco. Nunca aconteceu isso na história, né? Exatamente. E seria pior ainda se ficasse fora dessa, porque são 7 vagas, ou 6 vagas e meia, né? Como o pessoal da FIFA fala, que são 6 vagas diretas, mais a da repescagem. Você já pensa, se acontecer isso um dia, no futebol brasileiro ficar de fora de uma Copa do Mundo, né? A sorte do Edinaldo é que o Brasil está se recuperando, deve jogar amanhã um jogo pesado contra a Argentina, que a gente já tratou, e vai ter mais 4 jogos, né, para fechar a sua classificação para a Copa do Mundo. Mas já pensou se o Brasil não se classifica para uma Copa do Mundo? Aí sim seria o momento do pessoal parar e pensar assim: poxa vida, realmente a CBF está uma bosta, precisa mudar. Só que para isso tem que acontecer algo muito grande para que exatamente comece esse movimento. O Ronaldo tentou fazer a parte dele, infelizmente não teve força. Falando sobre isso, né, como você está falando aí sobre o assunto das federações, são 27 federações, certo? Que representa 27 mais o Distrito Federal, não é isso? E são 27, teoricamente, velhos, né? De antiga gestão. Velhos não, será muito pesado, né? Porque eu fico com medo de depois pegarem isso aí na internet. Vamos trocar a palavra velhos por... Velha gestão. Entendeu? Uma gestão mais gestões antiga. Gestões arcaicas. Exato. E aí o que acontece? Fica difícil, porque o Ronaldo tava com uma proposta que ele falou no Charla, né, de diminuir a quantidade de jogos dos estaduais. Eu não concordo tanto, entendeu? Eu acho assim que estadual, cara, é charmoso, cara. É uma coisa regional, uma coisa cultural, uma coisa que tá aí, sei lá, sei lá quanto tempo tá, mais de 50, 60, 70 anos. Então, ou seja, começou com os estaduais para depois fazer uma competição nacional, né? Se eu não estiver enganado. Se eu estiver enganado, alguém me corrige aí, né? Até os anos 50, né? Quando começou o Brasileirão, tudo se girava em torno do estadual. Aí tinha um outro regional, né? Tinha o Rio-São Paulo. Tinha o Rio-São Paulo. Né? Tinha algumas competições que não era o Campeonato Brasileiro, né? Tive outras competições, deu umas treta, Copa União e o caramba, até fundar o Clube dos 13. Que é que começou isso, a se organizar tudo, né? Depois a gente fala sobre a história do futebol, porque é maneiro, que é muita treta, eu acho muita roubalheira no meio desses panos. Mas isso é uma outra história. Então o que acontece? Por exemplo, vamos dar um nome aqui que a gente conhece, o Rubinho, não é? O Rubens Lopes, que é o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. É um cara que não quer renovação. O site, cara, o site da federação é um nojo, é uma nojeira, tu não consegue entender, você não consegue achar nada no site da federação. É impressionante. Tu pega outras federações, por exemplo, a do Pará, o site toda hora sai fora do ar. Né? Eu acho que o melhorzinho deles todos é a do Gaúcho, que eu até em momento não vi nenhuma inconsistência, dá pra entender direitinho e é... Paulista. Paulista, mas fala assim do... Pra poder completar, é um site responsivo, tu consegue entrar aí pelo celular, tu consegue achar tudo, mas na Federação Carioca tu não consegue ver nada. É um cara que não quer renovação, agora comer dinheiro ele quer. Ah, bom, a Federação ter dinheiro ele quer, porque o Bordeirão é minha Nossa Senhora. Aí você vê, algumas federações chegaram até a baixar os seus Bordeirão. Não, o Paulista, se eu não me engano, um dessas aí que eu já esqueci, chegou a baixar um pouquinho o valor dos seus bordereaux. Mas a Federação Paulista é um exemplo a ser seguido. Os caras transmitem todas as divisões, todos os jogos são transmitidos, seja da última divisão até, porque são 4 divisões, né? A 2, a B1. São 5, na verdade, agora. São 4. Vai até a 4. Não, são 5. A1, a 2, a 3, a 4 e a segunda divisão. Tem segunda agora divisão são também? Lá também. A Bzinha é mesmo. Tem a segunda divisão. É a Bzinha que se chamam, Bzinha. É mesmo, pode isso crer. Então são 5 divisões no Campeonato Paulista e todas eles são transmitidos pela parceria com a Sicred. Aí no Campeonato Carioca não tem, só tem a A, porque tem seu valor, porém não tem premiação. Tem uma palhaçada que tem aqui no futebol aqui carioca. E você vê a Série C é um nojo, né? Porque a gente não sabe, não tem informação nenhuma. A gente tem, só a gente mesmo que cobre Baixada Fluminense, a gente tem que correr atrás das equipes para poder entender, né, o que está passando ali com as equipes. Então tem que realmente, Fabinho, a coisa que você falou, tem que começar pelas federações. Mas que tu imagine sair, até sair os 27 presidentes da federação e entrar alguém, que aí pode cair também, pessoal, né, ouvinte que tá ouvindo na Rádio Baixada e também no YouTube da RBC Esportes, né, canal do YouTube da RBC Esportes, que possa ouvir posteriormente, ou também no nossas plataformas de áudio. Por exemplo, no nosso site Folha da Baixada, que fica lá, esse podcast lá, no caso, esse programa lá como podcast para você ouvir depois, né? Se tiver ali no nosso site. Para vocês entenderem, imagine, vai entrar aí pro Rubinho e entrar alguém do naipe dele. Ah, vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar, né, Fabinho? Fábio? Oi, eu pensei que você tivesse caído. Não, é aquela coisa, tem que ser uma renovação de verdade. Uma renovação de verdade, não um camarada que vai só fazer mais do mesmo. Né? Tem que ser um movimento, né? Igual a gente está vendo agora, por exemplo, né, as ligas, né, a Libra e a Futebol Forte, né? Uhum. Tem que se criar algum movimento nos estados, né? Para verdadeiramente não seja só dinheiro envolvido, mas também os clubes. Vamos pensar, um time de Série C aqui do Rio de Janeiro, quinta divisão, tem que pagar um valores absurdos. De 10 mil reais de bordedor. Então, 10 mil reais de bordedor, os caras mal conseguem se sustentar. E aí pois a gente vê campeonato esvaziado. Não tem como. Pois é. Igual, por exemplo, aí os times têm que jogar lá no Raio que o Parta porque o seu estádio não tem condição. Pois é, ainda tem essa. Tem uma questão ou outra envolvida, mas, poxa, a federação, se pensasse de verdade nos seus filiados, poderia muito bem dar apoio a certas coisas, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma opinião que as divisões inferiores deveriam ter exigências reduzidas, né? Vamos supor, você para jogar Série C, seu estádio tem que suportar pelo menos, sei lá, 100 lugares, 200 lugares. Até 500, até aceitável, né? 500 que seja. Para você poder mandar o seu jogo perto da sua torcida, porque aí você vai puxar as prefeituras dando apoio, né? Todo mundo cresce junto. E também, não é só isso, também suas torcidas locais, cara. Porque você veja bem, o Mesquita tem um Lousadão lá. Perde identidade, vai pegar o Mesquita, vai jogar lá em Saquarema. Pô, como é que a torcida vai chegar em Saquarema? Vai fazer como? Vai conseguir um ônibus pra torcida do Mesquita pra ir lá? Pô, palhaçada. Tendo seu estádio que tá lá, pô, tudo bem, não tá lá essas coisas. Mas faz lá flexibiliza isso pra poder deixar lá, porque tem jogos lá. Isso aí é fato, ó. Amador joga lá, né? Se não tivesse impróprio, e não dá essa quantidade toda, vai dar, sei lá, 5 mil pessoas. Não vai dar 5 mil pessoas num jogo do Mesquita. Na Série C do Campeonato Carioca. Então, ou seja, o máximo que vai bater ali é 50, são saudosistas, gente, profissional de imprensa. Não vai ter essa capacidade toda. Aí me bota o cara pra poder treinar, pra poder jogar lá em Saquarema. Pô, é uma palhaçada. Entendeu? Tinha que ser perto da sua torcida, porque aí a torcida mesmo poderia chegar, poderia ir. Se fosse 50, 100, 200 pessoas, pô, seria maravilhoso, mas os caras não pensam, pensam em dinheiro. Só pensa neles mesmo. Se desse alguma merda, vamos dizer assim, desculpa palavreado aos ouvintes, se tivesse algum contratempo, alguma coisa do gênero, Deus me livre e guarde, que acontecesse, vamos dizer que fosse, sei lá, eu não tenho nem imaginação, mas desse algum transtorno, alguma coisa, como é que eles iam fazer? E não ia ter campeonato? Fatalmente não ia ter campeonato, eles não iam flexibilizar nada, não ia ter campeonato. para eles não ter que gastar, tirar da federação que é rica, cheia do dinheiro, porque a gente não vê transparência. Você vê alguma transparência? Eu não consigo ver alguma transparência na federação. Nada, nem nos vidros das cabines quando tem é transparente. Pois é. Sempre tem uma sujeirinha. Você, Nuno? Cara, eu acho que realmente para ter essa renovação, algo muito ruim vai ter que acontecer. Infelizmente, porque é mais do mesmo. Nós já cobrimos o quê? Nós estamos já há 3 anos cobrindo aí as divisões de acesso do Rio de Janeiro e a gente sabe a realidade como é que é, né? Vários times sendo licenciados, agora o Tigres mais uma vez, né? Tentaram voltar, não conseguiram. Profissional, então. É muito complicado, cara. Futebol é um negócio difícil de gerenciar, né? Então, porque eles querem ganhar dinheiro, Nuno. A verdade é essa. Em qualquer lugar do mundo, futebol. Não, mas em qualquer lugar do mundo, quero dizer o seguinte: em qualquer lugar do mundo, futebol é um negócio difícil pra caramba. Não é uma parada muito fácil. Entendeu? Mas a política do Rio de Janeiro já vai, né, vendo a situação de cada país e tudo mais. Então, se torna-se muito difícil, né? Tem que ter realmente uma situação, ou se tiver condição de virar SAF, virar SAF, porque é difícil se manter, né? Muito difícil com os valores, com tudo, só quem enriquece é a federação e tá um pouco se lixando com os times de menor expressão, né? Uma pena, mas sobre o Edinaldo, é mais do mesmo, nada vai mudar, continua tudo igual. O cara tem na mão aí, como o Ronaldo falou, 20 e poucas federações. Então, não vai mudar muita coisa, não. Também acho que o futebol feminino aponta de uma pressão gigantesca aí, que teve que fazer, né? Mas é muito pouco ainda. Tem que ter uma renovação realmente de um cara talvez mais novo, enfim. Não sei quem seria, não sei o nome, mas que tem que ter uma renovação, com certeza, chefe. Isso, e completando o que o Nuno falou, né, a gente colocou sobre os clubes de menor expressão, né, a gente tá desde 2018, claro que oficialmente aí documental, formal, desde o final de 2021, mas desde 2018 a gente acompanha e desde 2018 não tinha as competições. O que tem hoje era uma série A, série B, mais tardar uma série C, que estava sendo iniciada ali por esses meados, né? Era só a série A, era a série B, né? E quem organizava as competições para subir para uma série B, uma série C, sei lá, eram as ligas desportivas de cada município. Então, tinha a Liga Iguaçuana, tinha a Liga Japiriense, Guapiriense, que inclusive ainda tem essas ligas esportivas que ainda fazem uma equipe, né, da liga para poder talvez pegar ali um convênio com o clube, né? E aí sim, sucessivamente, normalmente as ligas, como acontece no basquete, as ligas ali, elas têm ligas que gerenciam próprios clubes, né? Então, como sou de Mesquita, quem gerencia é a LSB, né? Então, ou seja, é o que acontecia na Eco. Se eu estiver enganado, vocês podem me corrigir. Mas eu cheguei a ver Nova Iguaçu numa série B do Campeonato Carioca, né? E não tinha série C, série D, não, série C, série B2, série B1, série A2, não tinha. Só tinha duas divisões na época. Quando eu vi o Nova Iguaçu subir de uma série B para a série A, né? E está desde então. E relacionado ao Edinaldo, cara, só mais pontuar mais um negócio. O Edinaldo, ele não vejo o Edinaldo. O Edinaldo é o quê do futebol, cara? O que que ele fez no futebol? Ele foi atleta? Ele foi algum técnico? Comandou alguma coisa? Ele tem algum estudo relacionado a futebol? Alguém sabe que ele fez alguma coisa, nem um cursinho desse pra treinador, desse de... Nem que seja de futebol de salão, desculpe, pra quem faz futebol de salão como técnico, não tô aqui fazendo uma crítica, mas sim uma ponderação, pelo menos pra ele ter alguma atividade dentro do futebol. Ele tem um quê que ele possa entender de futebol, gente? Só se foi tutorial que ele viu no YouTube ou fez curso por correspondência no Instituto Universal Brasileiro. Pois é. Porque eu não vejo, eu não tenho nenhum relato do Edinaldo ser alguma coisa do futebol, entender de futebol. O cara não foi atleta, não foi nada do futebol. Como é que o cara pode entender da estrutura do futebol? Ah, mas ele tem gestão, mas gestão esportiva? É, mas o cara entende de gestão esportiva, ele pode... Ele tem isso na faculdade? Ele tem isso academicamente falando? É complicado, como é que pode colocar algo desse porte em algo que não viveu futebol, não conviveu, não viveu o futebol? É delicado botar alguém para ser presidente de uma Confederação Brasileira de Futebol, que é mundialmente famosa, 5 vezes campeão, a única seleção 5 vezes campeã do mundo, tem uma história lindíssima com Pelé, e me bota um cara que não entende, ao meu ver, tá? Que somos jornalistas, ao meu ver, o cara não entende nada de futebol. E aí? Complicado. Não é verdade? Gente, falando na CBF, vamos passar para um outro ponto aqui, sobre que o presidente da Comebol aí, o Alejandro Domingues, depois da... Como é que eu posso falar, gente, sem ser muito obsceno, sem ser muito... Pichotada. Sim, mas eu falo do sorteio, de fazer aquele teatro, aquele Oscar lá no sorteio. Eu diria palhaçada, mas... Falando um monte, porque provavelmente foi massacrado por todo mundo que tá em volta, né? Porque o Paraguai não tem nenhum tipo de lei antirracismo, né? Foi massacrado aí ele foi dar a declaração sobre o Luigi, um garoto, 20 anos, moleque, guri, tá ali se formando nas categorias de base do Palmeiras. A gente já sabe o que aconteceu sobre aquele fato lamentável, criminoso que fizeram com ele, que fazem com nós, né? Porque não adianta a gente ser branco, né? O negócio aparece que quer ser negro e brasileiro. É essa a minha dimensão. E aí, ele vai me faz aquele showzinho, beleza? Eu quase me convenci. Aí chega numa entrevista, perguntam pra ele o que seria uma Copa Libertadores sem clube brasileiro. Aí o imbecil fala que é como se o Tarzan fosse sem a Chita. É impossível. Como é que um cara, uma afirmação dessa, que gera críticas diversas na própria entidade na qual ele representa, né? E as personalidades do futebol também. Que eu classifico também como abominável. Ele, depois dessa repercussão negativa, pediu desculpas, afirmando que a sua intenção não era desqualificar ninguém, mas a gente sabe que Tarzan e Chita é um chimpanzé. Ou seja, se os outros chamam a gente de macaco e ele chama de chimpanzé, por isso que deu para entender, ele tá convivente com aquilo que se fala. Bom, essa foi minha interpretação. Agora eu pergunto para vocês, como vocês avaliam a declaração do presidente da Comebol sobre a importância do brasileiro na Libertadores e essa repercussão negativa que ele gerou? Fabinho? Declaração infeliz da parte dele. Ele, por ser mandatário do principal, da maior esfera dentro do nosso continente, só abaixo da FIFA, né? E mediante a todos os casos que acontecem de racismo, né? E assim, você não vê a gente sendo racista com quem vem de fora. De vez em quando as confusões, os pega-paca-paca que a gente vê por aí, né? Em Libertadores, quando às vezes vem o pessoal do Peñarol pra cá, quando vem os times da Argentina pra cá, normalmente eles que querem se achar os bam-bam-bam e fazem cobiça aqui do nosso lado. Quando nós vamos lá para fora, aí a gente sofre toda sorte de palavras ofensivas, né? A questão do racismo, que toda vez 5 a cada 10 a cada 5 jogos a gente sofre racismo lá fora. Sempre tem um desgraçado na torcida fazendo gestos racistas, ofensas de toda sorte, e não acontece nada. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Infelizmente, e ele, que assim, ele tava igual aquele personagem do professor Raimundo, que tava indo bem, quando ia tirar o 10, nota 0. Né? Porque, pô, o cara me manda um discurso bonito, falando e tal, teve vídeo, caceta, não sei o quê, quando foi na hora da entrevista, o cara vai e me tira 0. Pô. Aí ele perdeu uma grande chance, de dar um tapa em todas as outras, os outros 9 países que sempre... 9 não, eu acho que não posso estar enganado, mas a gente sofre mais esse tipo de situação quando jogamos na Argentina, no Paraguai e acho que no Uruguai. Nos outros países eu confesso que eu não noto essa... Como é que eu posso dizer? Hostilidade. Né? Mas na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, talvez no Chile, a gente sente uma certa hostilidade. E ele teve a chance de ouro de dar um tapa nessas federações. Ele não fez. Pois é. E o pior, cara, que me parece essa sensação que eu tenho. Que aquilo que foi escrito... Aquilo que supostamente estava lá escrito lá, não foi ele que escreveu. Porque se fosse ele realmente que escreveu... Com certeza não. Se fosse realmente, ele não falaria isso que ele falou. Entendeu? Porque o cara que fala sobre o Luigi, que o racismo, que vamos combater, que vamos fazer não sei o quê, que pererê pão duro, e o cara me fala bagulho de Tarzan sem chita... Ah, meu amigo, vou te dizer, Fabinho Nuno e pessoal que tá nos ouvindo. Ah, ele falou porque queria falar mesmo. Ele não. Tem tantas outras associações pra ele fazer, cara. Ele me faz logo que afeta, logo que é o carro-chefe principal do problema, que é a fazer a associação a um animal, né? Um macaco, né? Por ele ser escuro, preto, né? E etc. Ou um negro. Do que com a chita com o Tarzan, pô. Pô, tá de pé. Parece que ele falou assim, vou fazer isso aqui só pra polemizar. Causar. Né? Causar mesmo, brincadeira. Você, Nuno? O Nuno já fala, né? Tem que dar, né? Tem que pegar aí fogo nos argentinos, dá logo uma pau lá. Não, porque não assim... Não falou só pra causar, não. Falou porque é racista. Os caras são racistas, cara. Não tem jeito, não. Isso aí tá encruado neles aí. Não foi só pra polemizar, não. Por fora, quem solta uma declaração dessa é porque é racista mesmo, não tem essa. Então, simples assim. Então, isso aí tá encruado em alguns aí. Isso aí realmente é uma parada que é difícil ter cura, é difícil alguém se curar desse mal aí. Porque é racista, não tem jeito. Não vai mudar, muito difícil. Então, não achei que ficou só para polemizar, não. Achei que realmente ele concorda com tudo que está acontecendo e é conivente com uma porrada de coisa aí. Né? O próprio seu Portem, que teve uma punição aí que ia ser extremamente severa, ele não foi, nem saíram da competição e tudo mais. E do país dele, coisa. Né? É do país Entendeu? Dele, seu Portem. Está incluído isso aí neles aí, historicamente. Não tem muito o que fazer, não. Acho que não. Não vai mudar, entendeu? É aquilo que a gente estava falando sobre o assunto de renovação, né? Sabe o que vai acontecer? Uma hora os clubes brasileiros vão ficar muito bolados e eles vão se filiar com o CACAF. Aí a Comebol acaba. Se filiar com o CACAF, a Comebol acaba. Não sei nem se isso é permitido. Exatamente. É permitido isso? Fazer isso? Filiar os clubes brasileiros e filiar numa outra entidade que está na América do Norte? Pode. Pô, vamos pensar. A Austrália, né, na minha aula de geografia, ela fica na Oceania. Só que ela disputa as eliminatórias na Ásia. Mas a Oceania... Os clubes australianos jogam os clubes australianos jogam a Champions League da Ásia. Ou seja, isso é recente. Sim, eu sei, mas a Oceania, ela não. Ela tá em qual. Ela tá em qual afiliada, os clubes? Bom, antes de estar na Ásia. Antes de estar na Ásia, ela teoricamente. Ela era afiliada à Federação da Oceania. E tem Federação da Oceania? Nem sabia que tinha Federação da Oceania. Tem, oxe, muita coisa. Federação da Oceania, basicamente, as eliminatórias da Oceania, que por sinal terminaram ontem. A fase classificatória, Nova Zelândia está garantida na Copa do Mundo. Nova Zelândia ontem ganhou da Nova Caledônia por 3-0 lá em Auckland e já garantiu vaga direta à Oceania dessa vez nessa Copa do Mundo. Enfim, depois de quase 100 anos, a Oceania tem uma vaga direta na Copa do Mundo e essa vaga é da Nova Zelândia, né? Até a saída da Austrália, da Federação da Oceania, se não me engano, essa saída tem acho que uns 12 anos, umas duas ou três eliminatórias que a Austrália passou a disputar as eliminatórias e as competições da Ásia. Não sei se foi alguma briga, não me recordo agora ao certo, mas até então o domínio era Austrália e Nova Zelândia, sempre as duas ali brigando pelas vagas na repescagem, pelas vagas na direta, né? Não havia vaga direta na Oceania, mas era sempre Austrália e Nova Zelândia. A Austrália saiu da Confederação da Oceania e foi para a Ásia. Tem casos de federações que não jogam nos seus continentes por questões políticas. É o caso de Israel. Israel teria que jogar na Confederação Asiática, mas ela joga na Confederação Europeia por conta dos pega-pá-capá que tem lá na federação, os seus vizinhos, né? Ah. Nos asiáticos lá. Então, Israel joga na federação Europeia. Né? Vamos pensar, Guiana e Suriname, que são da América do Sul geograficamente, jogam na CONCACAF. Ah, é. Por exemplo. É verdade. Guiana e Suriname disputam na CONCACAF, mas aí eu acredito que mais por questão, não sei, talvez para manter um certo equilíbrio, porque eles estão mais próximos ali do Caribe, sim, né? Então fica mais fácil de você, sim, jogar com o pessoal ali do Caribe mais, do que você ter que descer pro Chile. Exato. Não, e além do mais, por quem vai... Pô, vamos lá. Ó, veja bem. Argentina. Uruguai, Paraguai, né? Esses caras, Chile, esses caras aí, cara, não tem jeito, né? O Brasil, né? O Brasil em primeiro lugar, certo? Tu acha que a Guiana Francesa vai conseguir vencer esses caras? Você não vê se nem um Peru, Venezuela. Eu não posso nem mais falar de Venezuela, porque a Venezuela venceu o Brasil das últimas vezes, né? Então a gente pode nem comentar sobre a Venezuela. Mas o Peru, né? O Peru lá. Acho que nem vence o Peru, né? Então, ou seja, o CONCACAF só tem os Estados Unidos, Canadá, não é isso? Que pode bater de frente. Estados Unidos, Canadá, México, a rapaziada ali, Costa Rica. Costa Rica, Guatemala, Panamá, que vem crescendo. Quem mais ali de destaque? A Jamaica, de vez em quando, belisca alguma coisinha. Isso. Né? Mas é mais... Ó, vamos supor, essa eliminatória agora da CONCACAF vai ser interessante. Por quê? Estados Unidos, México e Canadá já estão na Copa. Então a briga vai ficar com a rapaziada ali do centro. Sim. Da América Central e Caribe. Sim. Se não me engano, são 6 vagas, contando com os 3 sedes. Então são 3 vagas disputando aí a rapaziada do centro ali, né? Costa Rica, Jamaica, Cuba. Se bem que Cuba não arruma muita coisa. Panamá, Trinidad e Tobago e por aí vai. Sim. Aí vamos lá. Se os clubes brasileiros saírem da Conmebol, acabou a Conmebol. Ao meu ver, tá? Porque o que gera dinheiro pra Conmebol são os clubes brasileiros. Isso é fato. Imagina o Flamengo com o River Plate, como aquilo ali tava lotado. Flamenguista e de Argentina. Aí agora essa semana ele falou, ele vai talvez para amenizar, aí ele disse que vamos tentar colocar aí a final da Libertadores em Brasília. Ah, pelo amor de Deus, você, Nuninho. É complicado esse negócio, né? Complicado esse negócio. Vamos... Tá baixinho. Oi, vê se melhorou. Melhorou. É complicado esse negócio aí. Vamos ver o que vai acontecer. Seria interessante, né? Os times do... A gente vai jogar times sul-americanos, os times brasileiros jogarem com outra liga, né? Seria no mínimo interessante. Ia gostar de ver, de assistir. Quem sabe? Isso aí. Ah, o Wesley. Oi. Só uma informação, só para ilustrar a questão da América do Norte e Caribe. As eliminatórias lá, elas. Só volta em junho, né? Já teve a rodada, né? Lá da... Você tá falando de seleções. Tá na... Seleções. Ah. Tá na primeira fase ainda lá, né? Então são cinco grupos de cinco, seis grupos de cinco para tirar os dois melhores, vão ficar 12. Neste momento estariam se classificando para a próxima fase, que eu acho que será a última. Suriname, Porto Rico, Guatemala, Jamaica, Nicarágua, Panamá, Curaçao, que é antiga, que são as Antilhas Holandesas, Haiti, Costa Rica, Trinidad e Tobago, Honduras e Cuba. Esses países estariam passando para a próxima fase, que seria a definição, né? Isso. Das eliminatórias lá da CONCACAF. Isso, quando a gente fala sobre CONMEBOL e CONCACAF, a gente fala também nas seleções, porque não adianta só tirar os clubes brasileiros e a seleção ficar na CONCACAF. Se os clubes brasileiros saírem da CONMEBOL, fatalmente a seleção sairá da CONMEBOL também e se afiliará à CONCACAF, isso é fato. Então por isso que a gente está colocando aqui tantos clubes brasileiros como seleções. Então a gente está fazendo essa projeção aí entre aí esses dois tópicos. Vamos lá, rapidinho. Não, vamos... E só apontando, só para fechar rapidinho esse assunto. Sim. Há sempre, todo ano, tem uma conversa de convidar Brasil e Argentina para jogar a Liga das Nações da Europa também. Claro que eles não vão para a UEFA nem a pau, né? Porque lá vão virar San Marino, né? San Marino? Como assim? Eu tô rindo já. Eu e minhas metáforas, que San Marino é uma das piores seleções do mundo, apesar de estar mandando muito bem, por sinal. mas ia apanhar igual o boi ladrão. Mas sempre tem essa história de convidar o Brasil e a Argentina para jogar a Liga das Nações como convidado. Pô, mas se fizer isso, vai ser um baita torneio, será uma Copa do Mundo, né? Exatamente. Vamos lá, então. Vamos falar então aqui sobre a discussão aí da pausa do Brasileirão, tá? Mas antes de falar sobre a pausa, vamos lá, o Campeonato Brasileiro de 2025 vai começar agora, né, em março, nesse final de semana, se eu não estiver enganado. Essa antecipação favorece a preparação das equipes ou prejudica os clubes que disputam outras competições simultâneas, né? Se isso acontecer. Fabinho? Cara, eu acho interessante. Ok, que acelerou a preparação dos times. Se bem que a gente tem que olhar de duas formas, né? Foi bom ter essa data FIFA, pelo menos para alguns times, para descansar seus jogadores, né? Quem não foi convocado para suas seleções. É interessante se começar o Brasileirão mais cedo, né? Já que, graças a Deus, eles tiveram a brilhante ideia de parar o campeonato no Super Mundial, né? Porque seria absurdo você ter quatro times, quer dizer, você vai tirar 20% dos seus melhores competidores de uma competição, né? Uhum. Em detrimento a outra, né? Ia ficar muito desbalanceado, né? Ok que essa antecipação e a paralisação vão mexer lá na frente também, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Sim. Eu acho interessante, antecipar, né? Porque esse ano é um ano atípico, é mais um daqueles anos atípicos, né? Quando não é Copa do Mundo, inventaram essa Copa de clubes, né? Mas é aquela coisa, né? São os jeitos que a gente tem que arrumar, né? Não sei como é que não teve algum ser brilhante. Não, vamos botar o Brasileirão igual os europeus. É, vamos começar o Brasileirão de um ano pro outro. Não sei como é que ainda não surgiu uma cabeça brilhante. Vira e mexe, essa proposta sempre vem pra mesa, né? Mas eu acho interessante essa antecipação visando essa pausa que vai ter de um mês no campeonato. Nunim. É, se faz necessário. O calendário de 2025 é um calendário mais enxotado do que o normal. Mais o quê? Tem jeito. Mais enxotado, mais apertado do que o normal, entendeu? Vai ter mais desgaste, vai ter mais lesão, vai ter mais jogo, consequência de trabalho aí, de físico, não tem jeito. Então, tem que se planejar, que é um ano totalmente atípico aí, porque por conta dos eventos. Mas é natural, é natural, é, tem que antecipar, né? Não teve outro jeito ali para poder se alinhar isso tudo. Agora, esse lance que o Fábio falou de botar o calendário igual ao europeu realmente vem à tona. Mas se isso acontecer, quebra totalmente os estaduais, né? Então, é verdade. O estadual vai ter que ser, vai quebrar o estadual total. Então. Porque se colocar. Como é que vai ser? Porque se colocar de julho a maio. Ou agosto a maio. Vai jogar o estadual talvez depois. Vai, na minha visão, quebra o estadual esse calendário aí. Então, se botar assim dessa forma, acabou o estadual. Acabou. Porque se botar de agosto a maio, né? Ou agosto a março, que seja, o estadual não consegue fazer isso em um mês, consegue? Não consegue. Ou consegue? Acho que vocês. Acho difícil. Tem toda uma preparação. E também a gente não, tem que entender. Não dá em um mês. Pois é, acabou o estadual. Se fizer igual o europeu, acaba os estaduais. Tá? E cabas estaduais eu não concordo. Eu particularmente não concordo, porque é uma coisa tradicional, uma coisa cultural nossa. É, né? Uma coisa regional. Entendeu? Aí o que acontece? E os times de menor expressão vai fazer como? Vai criar uma série E, uma série F, uma série G, uma série H, uma série I, todos os alfabetos, depois chamar os alfabetos grego, depois do alfabeto grego vai chamar os hexadecimal? Pô, também. Não tem o que fazer, vai acabar com os times de menor expressão, os times que precisam das competições inferiores para poder sobreviver também, porque, vamos lá, o Nova Iguaçu eu não posso contar, porque o Nova Iguaçu não é um clube associativo, mas vou botar um outro clube associativo, um América da vida, vamos dizer, Bangu. O Bangu, por mais que está rebaixado, e estão fazendo aí, por baixo dos panos aí, para o Bangu poder ficar na primeira divisão, essa é a minha visão, o Bangu jogando contra o Flamengo, fatura. O Bangu jogando contra o Vasco, fatura. O Bangu jogando contra o Fluminense, contra o Botafogo, fatura. Entendeu? A realidade é essa. Enquanto a federação não pode não fazer nenhum algo para ajudar os seus filiados, dificilmente aí, eu acho que isso aí, se fizer, vai acabar com os estaduais. É, com certeza. Até porque os estaduais são a porta de entrada dos times para as competições nacionais, né? É isso aí. A fazer como? Vai fazer o quê? Vai jogar um jogo em ponto os clubes para poder. Para ver quem é que sobe? Não é? Complicado. E todo o planejamento no ano? Né? Porque o Nova Iguaçu tem, por exemplo, o ano passado e esse ano tem jogo o ano inteiro. Né? O ano que vem talvez ele não vai se ele não conquistar nada, tipo na Taça Rio, Copa Rio, e se ele não chegar aí talvez entre os quatro primeiros aí da Série D. Se ele não chegar o ano que vem e não chegar na Copa Rio lá, ele fica sem competição nacional o ano que vem, aí é de matar, né? A gente vai ficar só com a Série A do Campeonato Carioca. E o Campeonato Brasileiro não vai ter nada, né? É delicado isso aí. Esse assunto aí do pessoal tá pedindo pra colocar aí deixar igual ao europeu. Isso vai acabar com os estaduais. Sem dúvida. Sem dúvida. Vamos lá. Então, a gente está falando sobre antecipação, se favorece a preparação. Agora vamos lá. O Brasileirão será interrompido, né, como a gente estava falando, aí, durante o Mundial Interclubes 2025. E esta pausa, ela é benéfica? Você, por mais que vocês já falaram que sim, né? Benéfica pela quantidade, pela qualidade do campeonato. Ou pode quebrar esse ritmo aí lá pro final do ano? Vamos lá, Fabinho. Na verdade, vai complicar a vida deles pro final do ano. Por quê? 16 times vão descansar, né? 16 times da Série A vão descansar nesse período de Mundial de Clubes. É um mês? E 4 vão. É um mês. É um período típico de Copa do Mundo, só que com clubes. É um mês de competição. Né? Sim. Eu quero ver também o seguinte: se os 4 brasileiros caírem cedo, se a CBF não vai querer acelerar. Por quê? Aí eu vou explicar o outro lado da moeda. Por conta dessa parada no Brasileirão, o Campeonato Brasileiro vai terminar às vésperas do Natal, dia 21 de dezembro, tá prevista a última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, tem o Intercontinental. A final da Libertadores é 29 de novembro e o Intercontinental, o jogo, né, o Derby das Américas, será no dia 10 de dezembro, ainda com o Brasileirão em andamento. Ou seja, o time que, vamos supor que algum brasileiro, né, algum dos 7 brasileiros vença a Libertadores, ele vai ter que se desdobrar ou até abrir mão do brasileiro para poder jogar o Intercontinental, né, o antigo Mundial de Clubes, né? Ainda tem isso. Quer dizer, olha que situação bizonha que esse calendário pode estar se desenhando, né? E o pior disso tudo é que ter que fazer escolhas, porque a gente não sabe o que pode acontecer, porque a CBF está com um calendário muito apertado. Se for um desses clubes aí, esses 7 clubes aí que for pro Mundial, né, Intercontinental, vai ficar pior ainda, né? Complica mais ainda a vida dos brasileiros, né? Já pensou? Porque a final do Intercontinental, se não me engano, é dia 17 de dezembro. 17? Acho que é 17 de dezembro a final do Intercontinental. Ainda com o Brasileirão em andamento. É muito louco isso. Isso, e não tem mesmo o que se fazer, né? Os caras escolhem a moda deles e a gente fica a mercê. Nuninho. Total, a gente fica a mercê, refém de um calendário aí apertadíssimo, né? Tem que ser feito um trabalho, principalmente físico, com jogadores, porque para prevenir lesão no final do ano, né? E realmente, quando chegar setembro para lá, por conta da fadiga, do estresse mental, físico, psicológico, então tem que ser um trabalho bastante forte fisicamente para poder manter o alto rendimento, porque não vai ter como, é muito jogo, pouco espaço de tempo, né? Competições diferentes, ambições diferentes, às vezes o cara está na seleção, está no Mundial, está no clube dele disputando, então complicadíssimo. Complicadíssimo. Possivelmente nós vamos ver aí jogadores com mais de 30 anos mais aí, com lesões graves, agravíssimas aí no final da temporada. Com certeza. Isso aí acho que vai ser até inevitável, né? Claro, quando se fala no alto rendimento, vai acontecer, só que menos, mas talvez até com o pessoal, até com a. com qualquer um que jogar esse calendário aí, com a quantidade de jogos, vai acabar sofrendo essa consequência aí. Se reveste, né? Isso, completando o que o Nuno está falando, então, quais medidas que eles possam fazer para mitigar aí esse risco? Já aproveitando, já teu gancho, Nuno, já vai falar logo. Calendário menos apertado, mais espaço. Mas como é que vai fazer? Porque são 38 rodadas, vai tirar quantas rodadas? Será que há possibilidade de tirar alguma rodada? Duas rodadas? Não sei. A questão é a quantidade de campeonatos simultâneos, né? É, porque a gente tá falando da Liga. A Liga vai ser a Liga. Qualquer país vai ser a maior quantidade de jogos. O problema são os parênteses aí, os caras, né? As Copas e tudo mais. Então, o ideal é o cara jogar 70. O que o Tite fala, isso aí é o ideal mesmo. Não tem jeito. Qualquer preparador físico vai te falar isso. É jogar 72 horas ou mais da última partida. Isso cai em alto rendimento. Isso que a fisiologia explica. Né? Que não é, é o próximo do ideal, assim. Então, é isso, se basear nisso, tem que ver alguma forma. Muitos campeonatos, né? Muitas competições. Então, não sei qual a fórmula mágica do sucesso, mas sobre treino físico, campo, é ter menos jogos, menos quantidade de jogos, ou então fazer um rodízio maior porque. Isso aí também é junto do treinador, né? Da comissão. Porque se o cara fizer um planejamento, a gente vai entrar aqui, vamos lá. Vai entrar numa discussão da questão do imediatismo no futebol. Porque se o cara tá planejando um time 2, 3, 4, 5 temporadas, o cara tira isso mais de letra. O cara vai fazer um rodízio maior, o cara vai trabalhar jogador veterano só começando o jogo, ou então só terminando o jogo. Vai ter tudo isso também no trabalho da comissão técnica, né? Então, como é o imediatismo, essa coisa de ganância, ele tem que ganhar título o tempo todo, ganhou tá bom, perdeu tá ruim, tem que exigir o melhor dos caras. Então tu tem que fazer o melhor com o que tu tem, jogando sempre com o melhor pra tu ganhar, porque é assim que funciona a parada. Isso sofre esse revés todo da coisa. Fisiologicamente falando, é diminuir a quantidade de jogos. Mas numa questão de trabalho técnico, físico, tático, analítico, essa questão de longevidade dos treinadores, deixar o cara planejar, né, ficar algumas temporadas, independente do acesso, independente de estar ganhando ou perdendo, pra gente poder chegar num denominador comum aí, numa esfera legal para se trabalhar, evitar e prevenir lesão aí dos atletas. Isso aí, você, Fabinho. É, por aí, você ter elencos que aguentem o rojão, né? Plantéis que aguentem, né, essa carga de jogos, né? Eu tava aqui, enquanto o Nuno tava falando, tava pensando aqui com meus botões. Vamos supor, na Europa tem a Liga Nacional, tem Champions League, quem joga, tem quem joga Europa League, quem joga Conference, tem as suas Copas regionais. É um calendário tal qual igual o nosso. Talvez a diferença é que eles não têm os estaduais, por exemplo, né? Mas assim, eu acho que tudo vai realmente do que o Nuno falou, é um planejamento, né? Se você pensar que o camarada ganha 2, 3 jogos, é um deus, perde 2 jogos, é uma besta, e joga o cara fora, aí não tem planejamento que dê conta, né? Aí não há planejamento que suporte, não há. Você pode ter o melhor time do universo, mas se você tiver um planejamento estilo Tabajara Futebol Clube, não vai arrumar nada. Né? Então, é isso aí, porque quebra o planejamento, né? Quebra exatamente, o planejamento, aí não tem planejamento nenhum, porque tu pensa diferente, eu penso diferente, o chefe pensa diferente, vai quebrando planejamentos e ciclos, microciclos. Então faz com que nada aconteça, só vai quebrando, quebrando, quebrando. Ganhou tá bom, perdeu tá ruim. Não, e quando você quebra, vamos supor, você tira o treinador, aí vai tudo. É um castelo de cartas, né? Cai o treinador, cai o preparador físico, cai o assistente, o roupeiro, o massagista, a tia do cafezinho, cai todo mundo, né? E aí o planejamento começa tudo do -2. Nem do zero, começa do -2. Aí começa tudo de novo. E vamos embora. E tal. Aí não tem planejamento que aguente. Aí a gente vê essas coisas de time chegar no final do ano extenuado, depois de 80 e tantos jogos, e não arrumar nada. É isso aí. Vamos lá. Vamos aqui, continuando aqui. Vamos continuar aqui pegando a nossa pauta aqui. Deixa eu dar uma olhada. Sobre agora a seleção brasileira. Amanhã a seleção brasileira vai jogar contra a Argentina. E aí eu falo para vocês, é uma rivalidade enorme, né? E eu falo para vocês, será que o Brasil vence amanhã a Argentina? Olha, pelo menos pelas mudanças que a gente viu, algumas, né? Se não me engano, o Matheus Cunha entrando no time titular. Eu acho que o Wesley começa como titular também. Confesso que eu não me apurei ao certo as 6 mudanças que o Dorival vai fazer. Eu acho que de primeira coisa é mudança de atitude. Não só apenas mudança de peças, mas a mudança de atitude. É chegar e falar assim, ó, esse jogo pra gente vale muito. Vamos entrar como se fosse uma final de Copa do Mundo, né? E é isso, a gente tem um plantel que não é aquela maravilha toda, a gente sabe, tem um ou outro, né, que se destaca, tem o Vinícius Júnior, tem o Rafinha que tá voando, tem o Rodrigo, tem o Hendrick no banco, tem Estevão no banco, nomes tem. O problema é que assim, se uma coisa, uma máxima que eu sempre uso, se papel ganhasse campeonato, o time do Aracruz, lá do Espírito Santo, seria imbatível. Aracruz, para quem não sabe, é onde ficam as principais fábricas de celulose no Brasil. Então, se papel ganhasse campeonato, Aracruz era campeão sempre. Eu já tava rindo aqui já. Tipo Suzano, né? Isso, exatamente. Suzano tem 2 times nas divisões inferiores de São Paulo. Suzano também. Se fosse, é igual que o Fabinho falou. Se papel fosse algo relevante, Suzano e esse Araruz aí já era campeões, né? Porque os que os caras têm de papel não tá no gibi. Vamos lá, Nuninho. Ah, Brasil é favorito, pô. Brasil é favorito, não tem essa não, vamos com tudo. Acho que a questão ali vai ser acirrada, os caras vão vir com tudo também, ei, por conta da declaração. Gente, os caras estão sem o Messi, a gente está sem o Neymar também, acho que as equipes se equiparam. Brasil, Argentina e Colômbia, não nessa ordem, mas são as 3 melhores seleções aí dessas eliminatórias, né? Por fora o Uruguai. Mas jogamos bem contra a Colômbia, ganhamos, acho que vai com tudo, tá motivado. Vinícius Júnior tá melhor, tá mais encorpado, tá caindo mais pra dentro, tá conseguindo decidir mais jogos, Rodrigo tá bem também. Questão do Matheus Cunha na frente pra ter, né, João Pedro não funcionou muito bem, pra ter um cara mais leve. Fixou ali com o Joelito no lugar do Bruno Guimarães, né? Mas não pôde jogar, até chamou o João Gomes, mas deve começar com o Joelito. E o Wesley na lateral, todo mundo pediu, tinha que ser titular, entrou muito bem. Então, certinho o Dorival sabe tudo de bola, cara. O Dorival é boleiro. Mas não deixa o cara ajeitar, pô. Eles querem, entendeu, fazer a maneira tem dele. Tem que deixar essa questão do imediatinho, então. Tem que deixar o cara trabalhar, pô. Isso aí não é, um discurso que vai acabar sempre sendo feito, porque não tem jeito, entendeu? Como o Fábio falou aí, tu vai tirar um treinador, cai uma comissão toda, cai tudo. Planejamento, se era pra atacar, agora é pra defender. Se era pra defender, agora é pra atacar. Se mudou tudo, não tem como saber. Aí assume alguém que fica, às vezes, quebra tudo, até voltar uma ideologia, tu fazer os caras correrem por você de novo. Isso aí é muito sinistro. É muito sinistro, é muito complicado. Quebra todo um trabalho mesmo. E não tem jeito. Agora, vamos com tudo. Acho que o Brasil tem todas as condições de ganhar lá, né? As casas de aposta estão dando como preferência a Argentina aí. Mas eu acho que não. Se ganhar, sai com empate até que não tá de todo ruim, não. Mas se ganhar, fica muito mais motivado, que são os dois. Essa dupla de jogos aí é uma dupla bastante complicada. Então, se a gente fizer 6 pontos, se fizer 4, consegue o objetivo aí de se manter para poder ir para a Copa do Mundo. Eliminatória, né, chefe? Preparação pro torneio aí. Vamos ver. Eu acho que se fosse botar moedinha, 1-0 no Brasil, sofrido, gol no final. Mas vai ser bastante interessante, vai ser jogão. É isso aí. Lembrar que lá na Argentina eles estão com sangue nos olhos, né? Se ganhar do Brasil aí, pra eles vai ser uma Copa do Mundo, né? É complicado. Vamos lá, vamos chegando aí a nossa parte final aí do nosso debate RBC Esporte. Não temos hoje, tivemos pouca audiência, né, no YouTube, tivemos algumas pessoas aí, umas 15 pessoas na rádio. Muito obrigado a vocês, as 15 pessoas que estavam aí, tá aí escutando a gente. É muito importante acompanhar a nossa rádio aí e também aqui no canal do YouTube, se você quiser depois acompanhar a gente no YouTube. Temos muitas transmissões, inclusive transmissões ao vivo de jogos que só passa no YouTube ou no nosso canal lá do streamer. E também, quem estiver ouvindo a gente pelas plataformas, nossas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, né, e também no nosso próprio site, que fica lá um playerzinho com os nossos programas, é toda terça-feira às 8 da noite, toda segunda-feira às 8 da noite. Terça-feira é o Brachado Esportivo, que também vai para as nossas plataformas de áudio. Muito importante aí que você acompanhe nós, a gente dá muito trabalho para fazer esse tipo de conteúdo, né? Por mais que deve ter um monte desses pela internet, mas a gente aqui é diferenciado. Todos nós trabalhamos em prol do futebol, trabalhamos pelo esporte. A gente tem outras profissões, porém a gente dedica o nosso tempo vago, né, o nosso tempo aí ao esporte, ao nosso crescimento pessoal também, tá certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra questão que eu queria, que eu quero falar. Como é que vocês avaliam aí esse último jogo contra a Colômbia aí, a seleção brasileira, nesse último jogo contra a Colômbia, né, Fabinho? Cara, começou bem, teve o pênalti, né, logo no começo do jogo. Mas depois a gente caiu naquela mesma coisa, né? De ficar pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Tomamos o gol, não reagimos logo de cara. E arrancamos a fórceps, né? Tal qual o cara que fez o meu parto há quase 45 anos ele atrás. Fez teu que parto chegou com na minha fórceps? Cabeça. Foi a fórceps, né? De reza a lenda da família que quando eu nasci só escutou aquele barulho assim, ó. Saindo lá da minha mãe. Né? Diz meu tio que eu nasci e parecia um cotovelo. Mas assim, a gente arrancou, a gente achou aquela vitória na semana passada, né? A Colômbia é um time matreiro, perigoso, e era uma vitória importante, porque se a gente não tivesse ganho na semana passada, a situação ia ficar meio estranha pro nosso lado, né? Aí ia botar mais pimenta, mais tempero nesse jogo de amanhã, né? Mostrou fragilidade no nosso time, né? Mostrou que o Gerson tem lugar garantido nessa seleção, que estava segurando muito bem o meio de campo. Mostrou que o Wesley é um baita lateral direito que tem que ser titular, porque aquele cara que estava no começo e nada, um Cone fazia muito melhor. Não era nem o Danilo, era o tal de Wanderson. O Danilo não foi convocado. Danilo, acho que não foi convocado. Foi o tal de Wanderson que estava na direita. Ele foi cortado, se eu não me engano. O Danilo foi cortado, não foi? É, o Danilo foi cortado. É, o Danilo foi convocado, mas foi cortado por conta de lesão na coxa. Isso. Aquele Wanderson e um Cone. O Cone joga mais. O Patrick. O Wesley, quando entrou, tomou conta do pedaço. Enfim. É, tomou conta da lateral direita. O cara não se criou nem com reza brava. Tu viu, tu e você direito. vê que não tem ninguém ali do lateral de esquerda, direito, esquerda ali, do lado dele ali, onde ele tava correndo, e consegue segurar o cara. Ele joga muito bem, joga fácil. Ele segurou bem a pemba. Ele joga fácil na lateral direita. Sim. Ele com certeza mostrou naquele jogo que, ó, alô, tio Dorival, pode meter a camisa aí que eu resolvo. E é isso, vamos ver. Mostrou que a seleção brasileira tem muito a avançar, tem muito a melhorar, se não quiser pagar mico nessa próxima Copa do Mundo. Que é um que a gente, eu tenho as minhas dúvidas, mas sei lá, tá meio esquisito. Nuninho? Cara, foi uma vitória na superação, né? Na base da força aí, como tem que ser. Difícil, mas valeu. Ele tá promovendo mudança, né? Também tá melhorando cada vez mais. O Wesley tá voando, como vocês falaram aí, merece a titularidade. Gosto do Matheus Cunha também na frente. Vamos ver. Neymar, uma hora vai ter que voltar, mais cedo ou mais tarde. Vamos ver o que vai acontecer aí. Tô com bons olhos já. Achei que tô achando que a fase negra da seleção já tá passando, já tá começando a melhorar, daqui a pouco a gente consegue conquistar um troféu de novo, né? Se Deus quiser. Acho que eu gosto do Dorival, cara. Eu vou com a cara dele, acho um bom treinador, gosto do time que ele treina, acho que sabe tudo de bola. E acho que tá no caminho certo, tá trabalhando com o que tem. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos. E esse jogo contra a Argentina, amanhã realmente é um divisor de água. É isso aí, lembra que amanhã o jogo da Argentina aí, se eu não me engano, acho que é o quê? É 9 da noite, é? 9:30, né? 9 da noite. É 9 da noite ou 9:30? 9 da noite. 9. Não e... vai dar tempo de ter a novela. E é lá, né? Ou é aqui? Ah, Buenos Aires, lá no Monumental de Núñez, com certeza vai estar tampado de argentino, gritando igual uns loucos. Né? 80 mil argentinos gritando. É. É, cara, isso aí não vai ter jeito. E depois do que o Caio falou, isso aí vai escar, vão vir no sarrafo. Sim. Vou esperar que vai ser jogo, vai ser. Pegada. Ser nervo de aço. Por isso que. Assim, eu tô falando que vai ser um divisor de água. Porque dali, numa questão de ser treinador, numa questão de observar, tu começa a diferenciar já os homens dos meninos, ver quem é que já tem mais pulmão, quem cai mais pra dentro, quem é que. Fica mais receoso, quem é que fica de frufruzada, perninha, com medo de se machucar. Então, tudo isso já começa a perceber nas entrelinhas ali, num jogo desse, num caldeirão desse, Monumental de Núñez. Vai ser pros fortes. É. Vamos ver, tomara que o Eli vai bem. O Eli é um jogador leve, né? Não tem toda a maldade de seleção. Jogar contra o argentino lá vai ser um teste de fogo. Vai ter que estar bem. E se Deus quiser, vai estar. E o Brasil vai sair vencedor. Isso, e lembrar que, além disso, como o Rafinha falou, que eles vão estar com sangue nos olhos lá, vai ser um jogo pegado que eu tô falando. Brasil e Argentina sempre é um jogo pegado, né? Desde lá de trás, sempre é. Eu me lembro um jogo que o Adriano tá... Cuspe a distância de Brasil e Argentina, o pau quebra, pô. Não entendi. Até cuspe a distância, Brasil e Argentina, porra da pois porra. Pois é, ué, pois é. É rivalidade, né? Como o Nuno falou, rivalidade é tudo também no futebol. É gostoso, cara, ver essa rivalidade, mas tem que ser sadia, né? Não pode ter um querendo se matar, né? Mas apesar que o Brasil e a Argentina não adianta, sempre tem alguma confusão. E aí, Rafinha, falando um negócio desse daí, inflamou mais, já é. Sem falar nada, já é risca fogo? Imagine agora falando, agora vai ser pior. E com eles lá. Né? Sendo lá, isso vai ser um baita jogo. Acho que o Brasil inteiro vai ficar olhando essa partida aí, mesmo não gostando da atual seleção, que eu não gosto. Acho que ainda, eu acho, essa é a minha opinião. Ainda tem muita coisa para melhorar. Ainda não tô confiante, ainda não tem ainda nada que possa ficar confiante. Eu acho que esse jogo contra a Colômbia, ele foi um baita sorte da seleção brasileira. Não vi nada de... Vamos ver. Pode ser que eu queime a língua no jogo contra a Argentina. Espero que queime. Pra poder a gente poder ver aí um baita jogo aí da seleção brasileira. E quem sabe a gente possa calar a boca dos argentinos. Vamos lá, suas considerações finais, Fabinho. Mais uma vez agradecer a rapaziada que tá junto com a gente. Três observações rápidas, né? Como a gente mencionou, o Tigres pediu licença, né, para não disputar a Série C desse ano, né? Saiu aí hoje uma resolução, né, da Federação aqui do Rio, confirmando o licenciamento do Tigres. Falar do Sodier Mesquita, né, que nesse, se não me engano, foi ontem amanhã. Na partida. Amanhã. Não, ontem foi derrotado pelo Sampaio Correa no Maranhão, num jogo que ficou parado por mais de hora por conta de falta de luz. Foram duas, né, horas, amanhã, se não me engano. É, uma hora e meia, duas horas sem luz lá no ginásio em São Luís. Castelinho. E amanhã joga contra o Basquete Cerrado, né, nessa dobradinha de jogos lá no Norte Centro-Oeste, né? E a terceira passada, isso é off baixada, tá rolando nesse momento... Semifinal da Superliga B, né? Nós do FB Vaz Esportes Estamos acompanhando a Superliga B de vôlei feminino, Tijuca e Pinhalense, semifinal da competição, jogo, primeiro jogo da semifinal, lá em Pinhalzinho, Santa Catarina. O Tijuca vai vencendo o primeiro set por 19-12. A gente vai ficar ligado aqui, lembrando que a decisão da Superliga B em caso de classificação do Tijuca para a final será no Rio de Janeiro e nós estaremos lá. Isso, e lembrar todos vocês que o Fabinho, ele, é, Fábio Vaz, né, ele tem um canal dele próprio chamado FB Vaz. Quem, é, como é que a gente pode encontrar, Fabinho, você aí nos seus canais? É, só chegar lá no YouTube, né, FB Vaz Esportes, né, no YouTube, no Instagram também, arroba FB Vaz Esportes, e se quiser também chegar no meu YouTube, no meu Instagram pessoal, Fábio _ Vaz Souza. Qualquer um dos três você vai ter as notícias aí do esporte, das artes e tal, mas pra esporte FB Vaz Esportes no Instagram, chega lá, dá aquela moral, né, é, curta, compartilhe e vamos junto, porque tem muita coisa boa aí nessa temporada 25. E antes de você ir embora, Fabinho, como é que você fez logo quando você chegou aqui no nosso, na nossa transmissão de hoje, você falou que vai começar o Brasileirão da Baixada e você imitou quem? Imita aí. Ah, agora, ô PC, toda patrona, vai começar o Brasileirão da Baixada aí, dia 6 de abril, PC. É isso aí, daqui a pouco eu falo sobre isso antes do encerramento. Nuno Júnior, suas considerações finais. Segue o pai aí, segue o pai Nuno Júnior, segue o pai FB Vaz aí, o Fabinho aí. Vamos lá, Nuno. É isso aí, tamo junto, mais um debate aí, mais um programa concluído com sucesso. Um abraço aí a todo mundo, arroba nunojúnior.oficial, segue lá. Bastante interessante as pautas de hoje, né? Data FIFA, a gente conseguiu falar sobre tudo aí que tava no roteiro. Foi um prazer, valeu Fábio, valeu chefe, até a próxima, tamo junto. Isso aí, então segue os dois, ó. Nuno Júnior.oficial, segue o pai lá e também Fábio _ Vaz Souza, é isso, né? Isso. Isso aí, segue lá os dois lá que dá bom. Um é comentarista. Nuno Júnior, comentarista barra Mister, né, que agora ele é Mister, com os pires aí do Mister Pablinho, Pablo Costa aí, agora ele tá dizendo que você é Mister, hein, Nuno, ele tá falando, agora quem é o Mister, agora é o Nuno. Mister é ele, Pablo Costa, tá ouvindo a gente, tamo junto. Isso aí, e também o Fabinho aí que tem suas qualificações da comunicação, teatro, o cara faz tudo, o cara é ator, aí ator tem várias vertentes, né, o cara é ator mesmo, teatro, etc, é dublador, o cara é narrador, o cara faz comentário, reporta, é técnico também, é bombril, né? Mil e uma utilidades aí, o Fabinho aí, Fábio Vaz aí, que tá junto conosco aí, com seus próprio canal e também com os que estão ali, parceiros junto com ele aí, como todos os outros colegas aí nossos aí, tá certo? E lembrar todos vocês que dia 6/4 começa Brasileirão da Baixada 2025. É a maior competição de futebol amador da Baixada Fluminense. E você acompanha aqui no Grupo RBC, nos canais do Grupo RBC. Seja ele no stream, seja ele no YouTube, seja ele na rádio ou em texto. Então você acompanha todas as informações somente aqui no Grupo RBC. Claro, tem outros veículos que acompanham, né, em volta e também faz ali suas notícias do Brasileirão da Baixada. Porém, a transmissão oficial aí com imagem será somente aqui no Grupo RBC. Pode ser que faça ali uma retransmissão para a própria página da SFBR para contemplar ali os inscritos da página deles, mas de geração do Grupo RBC, tá certo? E também nós estamos fazendo, ontem a gente fez a transmissão aí do basquete da Baixada Fluminense, né? Ontem a gente fez aí o Eagles Gold, que venceu aí sua partida contra o Itaipu de Niterói e saiu vencedor aí a equipe de Belfor Roxo. Então a gente vai acompanhar todos os jogos de representante da Baixada Fluminense no basquete aí pela LSB, Liga Super Basquetebol, na qual gerencia o Sodier Mesquita, tá bem? Então, se você tá aí, gosta de basquete, temos um narrador novo, que é o Patrick Oliveira, que tá ali junto com a gente. Vamos montar uma equipe somente de basquete, até porque para preservar o Fabinho, o Nuno, Ricardo França, o Pablo, né? Também para manter aí, eles ficarem também mais tranquilos, porque se tiver muitos jogos, aí às vezes eles não podem ir. Então fazer aquele rodízio de profissionais ali. Então o Patrick está ali junto com a gente. Já já arruma um comentarista para o basquete. E vamos acompanhando o basquete até onde a gente der, aí, junto com a LSB e também as equipes da Baixada Fluminense. Próxima partida será com o Garra. O Garra e a equipe... Ai, já esqueci. É Garra... Já esqueci. Mas tá no nosso Instagram. Depois dá um pulinho lá. RBC Esportes. Que aí você vai ver lá as equipes que nós vamos acompanhar. Tá bem? Gente, olha. Tá acabando então nosso debate RBC Esportes. É até uma hora e meia de programa. Eu estipulo isso porque acho que fica tranquilo, menos cansativo, e aí a gente pode também descansar aí, tá certo? Gente, fiquem todos com Deus. Quem tá na RBC, na rádio Baixada, fica com a sua programação normal. Quem tá na RBC TV também fica com a sua programação normal, e na RBC Esportes, né, no streamer, né, porque no YouTube vai se fechar, mas no streamer fica aí com os compactos aí, os jogos que a gente já fez durante esse tempo de existência do grupo RBC, tá bem? Tchau, fica todos com Deus e siga a gente em todas as redes sociais, a RBC Esportes e todas as nossas plataformas aí. Tchau, gente, até a próxima, fui!